3283, decolada Zona 3, chama agora o controle em 1-1981, boa tarde. 1985, é isso? 198. 198. Até amanhã. Até amanhã. Salvador, cordial, boa tarde, é o 35626, estabilizado o procedimento. 35626, boa tarde, continue a aproximação, informe visual com a pista, o vento no momento 1,60 graus com 1,09. Um chuvisco sobre o campo, pista molhada, informe visual com a pista, o último tráfego reportou em torno de 700 pés. Ciente estabilizado, passou o marcador externo, vamos orar com o visual, nós estamos bastante checados, 5626. Ciente. Estou com 900 pés, é o 35626. Livre pouso na pista 10, chuva já na cabeceira oposta, deslocamento aqui para pista 10. O vento 150, 109, 5626. Gente, livre pouso, 5626. Confirmar o vento pro trip? Confirmo, 150 com 109. É, de trip. Livre pouso. Livre pouso, 35626. Foi muito bom, azul 4116, estabilizado no localizador. 4116, boa. Continue a aproximação, pista 10, informe checado, vento 150 graus com 109. Chuva leve sobre o campo, teto aí avistado pelo tráfego antecedeu em torno de 900 pés. Reporte visual com a cabeceira, 4116. Gente, reporte visual, 4116. Trip 5626, solo aos 20, libere a direita, chame solo em 1211. 1211, boa! Boa! Baixado travado, tá visual, azul 4116. Em livre pouso, pistão no zero, 150 graus, cono zero nós, chuva leve sobre o campo, 4116. Gente, livre pouso, azul 4116. 41116, Solos 23, libera a direita, Sole 1211. Libera a direita, 211, boa, senhor. 4116. Boa. Salvador, boa tarde, será minha 326. Minha 326, continue a aproximação, pista no zero, reporte visual com a pista 150 no 09, chuva leve, o teto reportado anteriormente foi em torno de 800 a 900 pés. 6326, reporte visual com a cabeceira e checado. Reportarei, está livre nosso voo, será minha 6326. Você já está baixo travado, não é isso? Neste minuto. Gente. É uma chuva fininha, tipo aquela garoa lá de São Paulo. Beleza, lava o avião do homem aqui. Salvador, é o gol no 885. No 885, continue a aproximação, número 2, para a pista no zero, 150 graus com no zero nós, chuva leve, o último teto reportado em torno de 800 pés, reporte visual com cabeceira no 885. Passará o gol no 885. Estando a chanel 6326. Tem pouso livre, 1-0, 150 graus, com 1-12-9-6-3-2-6. Informa o teto 800 pés também, livre, livre pouso, 6-3-2-6. Grato. É 326, sola os 29, libera a direita, chame sola em 121, 1. A livrar a direita, sola 21, 6326. Corregou no 885, visual, passou e travou. Livre pouso no 0140, 1219, gol no 885. Autorizado pouso no 0, gol no 885. Cinco solo aos 32, vou livrar a direita, solo em 1-2-1-1. 2-1-1, graças. Tá 393, boa tarde, ponte espera pronto. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, deu no zero, vento de 150 graus com 8 nós, tá 3193. Ingresso em decola, tá 3193. Sete, centro do tráfego direto, Graer, reporte no solo, 150 com 8 nós, 07. Graer, tem reportado no solo, guarda 07. A linha decola para o 3193. Confere a linha decola, pistão no zero, 150 graus com 8 nós, 3193. 3193, decolou os 35, chame controle em 1198, uma boa tarde. 198, boa. Sete, seu solo, os 37, frequência livre, uma boa tarde. A 315 está pronto. 315 autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 150 graus, 109, Oceaner 63, 15. A linha decola, pista 10, 63, 15. Salvador, passarelo 2230. Boa tarde, Pascal. 2230, boa tarde, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 02230. Ali mantém 2230. Xaner 6315, decolou os 42, chame controle em 1198, uma boa tarde. Boa tarde, 19863. Paredo 2223, ali confirmando, 2230, autorizada a decolagem, pista no 0, 150 graus, 89, 2230. Colagem autorizada, 2230. Decolou os 43, chame o controle em 1998, uma boa tarde. 98, boa. Avião 01, Salvador. Avião 01, Salvador. Salvador, boa tarde, o Xanel 6142, ponto espera da A10. 6142, autorizado a alinhar e decolar, da 10120 com 62 nós, 6142. Autorizado a alinhar e decolar da 10, o Xanel 6142. Guardião 01 é o solo, é a Torre Salvador. Guardião 01, Torre Salvador, prossiga. O Guardião 01. POB 03 confirmado. 03 com uma hora o tempo de voo. Sente, reporte fora do solo, pátio do Graer, 120 graus com 612 nós, o Guardião 01, saindo via corredor axé 500 pés com código padrão 0711. Frequência do controle 198, Guardião 01. Guardião 01 fora do solo. Sente Guardião 01 decolado aos 5-3. Aguarde transferência ao controle, Guardião 01. Aguardando transferência, Guardião 01. 5490. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Uno 42 da Uxanero decolou de Salvador ao 53, controle em 1198. 198, obrigado. Cara. Claro. 5490 da Trip, livre decolagem no 0130 com 612 nós. Livre 490. Transfere o controle em 119.801. 119.8, Guardião 01. Torre Salvador confirmado para o 5490, livre decolagem. Confirmo, livre decolagem dando 0120 com 59. Yeah. Salvador, muito boa tarde. Eu vou 1h66, 2 milhas, 2.5 milhas para o Índia Serra, em baixo trabalho. Boa tarde, Gol, 9h66. Continue a aproximação, pista no zero, vento no 20 graus com 5 nós, pista molhada, sem chuva sobre o campo no momento. Reporte visual com a cabeceira no 9h66. Boa tarde, visual, Gol 9h66. 35490, decolou 55, chame controle em 1198, uma boa tarde. 198, obrigado. Nada. Com 1966, passando em Índia Serra, visual embaixo da base. É livre pouso no 0130 graus com 612 nós, o 1966. Estou 130 com 612, confirme? Correto. Obrigado. Ah. Mike Eco Delta, ciente do tráfego, continue lendo o litoral. Reporte próximo ao farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Presente pela direita 17, reporte na final, vento 130 graus com 612 nós, vai Eco Delta. Da 966 da Gol, seu solo aos 59, ao livrar pista direita, chame solo na frequência no 211. Livre, chama solo 211, Gol, lá vem. Sol Salvador, boa tarde, voo 966 de Brota, mas eu sou. Que modulou foi 2009? Sim, mas 2009. Autorizado a alinhar e decolar da pista no 0130 graus com 4 nós, 2009. Autorizado a alinhar e decolar da pista no 0130. Correto. Torres, Salvador, Mike Eco Delta, girando base pela ONU 7. Vicente, Mike Eco Delta, tem pouso autorizado, cabeceira 17, 130 graus, com 4 nós, Mike Eco Delta. Ciente das condições, o Delta tem embaixado para baixo. Vicente. Decolou 01, chame controle em 1119, decimal 8, gol 2009. 198, 2009, boa tarde. Boa. Vicente, seu solo 02, estacionar frequência livre, Mike Eco Delta. Nada. Hotel Lima Papá, boa tarde. Ok, transferido pelo controle, está sobre o bairro Shopping Center Aeroporto, via litoral, destino Aracaju, para cruzamento do seu setor, baixa altura, sem interferência. 7, mantendo a linha do litoral, o senhor reportará aí no farol de Tetuã, conhece o litoral, Salvador? Não tive o privilégio ainda, mas se for um farol que eu estou vendo aqui, está bem próximo de vocês. Isso aí, reporte passando aí o farol de Itapuã, até o Lima Papá. Maravilha! Autorizado para seguir via litoral, cruzamento do Travós da Cabeceira 35, o Hotel Lima Papá, o Hotel Lima Papá. Lima Papá já tem seu tráfego à vista, seguindo o litoral, autorizado o cruzamento da cabeceira 28. Reporte ao concluir o cruzamento até o Lima Papá. Reportará. Está livre, prosseguir no cruzamento até o Lima Papá. Hotel Lima Papá transfere novamente o controle em 1198, uma boa tarde. Boa tarde, bom serviço, meu amigo. Ah, bom voo. Valeu. Torre Gol 1097, baixo para lá. 1097, uma boa tarde, avistado, cheque, ok, trem checado, tem pouso autorizado, 1-0, vento, 1-6-0 graus com 03 nós, pista úmida, gol, 1-097. 097, livre pouso.